Jesus chorou sobre Jerusalém, Jerusalém, cidade de Sião. Montado num asninho ele vem, ovacionado pela multidão. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus chorou e amou judeus. Se conheceres também neste dia, mas isto está encoberto aos olhos teus. A multidão cantava lhes louvor: Hosana, Hosana, filho de Davi. Paz nas alturas e glórias ao Senhor. Jerusalém, o teu rei vem ali. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus chorou e amou os judeus. Se conheceres também neste dia, mas isto está encoberto aos olhos teus. Bendito rei em nome do Senhor, vem lá do céu justiça nos trazer. O rei que vem é o nosso Salvador, com a palpitante nova dor trazer. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus chorou e amou os judeus. Se conheceres também neste dia, mas isto está encoberto aos olhos teus.